Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que o poder de Deus, a cada dia, possa fluir através das nossas vidas. Deem liberdade para que o poder de Deus flua através de você. Ah, se nós entendêssemos isso. Essa semana, eu acho que foi na segunda-feira, eu postei no WhatsApp da igreja a respeito disso. Ah, se nós compreendêssemos totalmente o que é viver. Viver algo tão poderoso, algo tão eficaz, que é aquilo que nós temos nas Escrituras, que é aquilo que nós temos na Palavra de Deus. Ah, se nós compreendêssemos, igreja, que esse livro não é apenas um livro. E como diz Paulo em Timóteo 2, capítulo, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ah, se nós compreendêssemos o poder que há nessa palavra, de que quando nós olhamos para ela, nós somos inspirados também a agir no poder de Deus. Talvez você comece a tua semana de uma forma assim, ah, puxa, estou tão assim frustrado, desanimado com algumas coisas. O convite de Deus para mim e para você nisso é, vai para a palavra de Deus. Porque nós queremos começar a semana, começar o nosso dia, tomando às vezes um café da manhã, para dizer assim, ah, se eu tomar aquele café, eu vou me animar. Se eu fizer aquilo ou encontrar aquela pessoa, eu vou me animar em Deus. Não, o convite é, leia a palavra de Deus e viva a alegria que há na palavra de Deus. Paulo diz, regozijai-vos sempre. Sempre, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos. Vai para a palavra de Deus, igreja. Sabe onde é a nossa fonte de alegria? Na palavra de Deus. Como eu li aqui em Efésios capítulo 6, verso 19, fortalecei-vos no Senhor. Outra vez vos digo, fortalecei-vos, alegrai-vos. É no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não está gravando isso, está gravando, mas vai ser cortado depois. Glória a Deus. O pastor se esqueceu o versículo, esqueci. Glória a Deus. Aleluia, depois ali, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia nessa noite em Mateus capítulo 13. Você que está com a palavra de Deus, você que trouxe a palavra de Deus, abre em Mateus capítulo 13, verso e primeiro em diante. Aleluia. Se alegre, igreja. Se alegre no Senhor. Se alegre. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mateus capítulo 13, verso primeiro em diante. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Verso 18 ao verso 23. Escutai, pois, vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma. Antes, é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Palavra viva e eficaz. Que a tua palavra, Senhor, tão poderosa, possa realmente falar conosco nessa noite. Que a obra do teu Espírito possa realmente transformar as nossas vidas. Espírito de Deus, tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que a tua obra possa ser poderosa em cada um de nós. E nós abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor, para que a palavra do Senhor, que essa semente, possa entrar em nós e possa fazer essa grande obra em nome de Jesus. Aleluia. Parábola significa colocar lado a lado. Parábola é uma comparação. Parabolais, em grego, trata-se de uma história ou comparação colocada lado a lado com algum outro conceito, a fim de esclarecer uma lição. Para os judeus, a parábola era um dito sábio, um enigma e uma linguagem de sabedoria. A parábola, ela é predominantemente simbólica. Jesus, ele se usou desse método cerca de 40 vezes registrado nos evangelhos. As parábolas, elas são ilustrativas, mas com uma mensagem lógica, e nem todas as parábolas Jesus, ele interpreta. A maioria delas, a maioria das parábolas, Jesus, ele encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Outra vez Jesus encerra as parábolas dizendo: atentai no que ouvis. Outras vezes ele diz: vê depois como ouvis. E em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, Jesus encerra dizendo: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. A parábola para Jesus, ela tinha uma mensagem a transmitir. Embora essa mensagem, nem todas as vezes, ela tinha essa interpretação. Se você olhar novamente para o texto de Mateus capítulo 13, até o versículo 9, a Bíblia diz então que Jesus conta essa parábola e ninguém compreendeu o sentido da parábola. E Jesus, diz a Bíblia, ele deixa a multidão, atente para isso, igreja. Jesus então deixa a multidão, os discípulos seguem Jesus, e agora em um lugar reservado, os discípulos perguntam assim: mestre, explica-nos, porque nós não entendemos. E Jesus então olha para eles e diz: a vocês é colocado então a revelação, o propósito, o entendimento da parábola. do sentido daquilo que eu estava falando. Na parábola do semeador, ele explica a mensagem. E agora ele deixa então para os discípulos desenhada a sua interpretação. A semente é a palavra de Deus. E para Jesus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Em Hebreus 4:12, a Bíblia diz que essa palavra... Porque ela divide entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Quer dizer que a palavra de Deus, ela entra em nós. E ela esquadrinha em nós. Ela abre o nosso entendimento para a compreensão da mensagem sendo transmitida. Ela tem um grande poder. Essa é a palavra de Deus. Mas só vai dar resultado dependendo do coração do ouvinte. O foco dessa parábola não é o semeador, mas é o solo. O foco da mensagem não é Deus, mas é aquilo que nós fazemos com a palavra de Deus. É o nosso coração, é a nossa vida. E os vários tipos de solo representam os diversos tipos de corações. Os diversos resultados refletem respostas diferentes a Deus. Um solo onde a semente cai, mas as aves passam por ali e ela não tem mais sentido algum. Um solo onde a semente cai e não faz sentido. Outro solo, onde ele é tão raso, ele é tão rochoso e tem pouca terra, e a semente não consegue realmente criar raízes, e logo perde o sentido. A fim de produzir frutos, uma planta deve estar arraigada no solo, e exposta à luz do sol. O sol só faz secar a planta que não tem raízes. O sol, ele é importante para uma planta, mas a planta só seca porque ela não tem raízes. E a realidade surpreendente que Jesus nessa parábola, ele quer nos transmitir, é que 3/4 das sementes não vão produzir frutos. 3/4 das sementes não vão produzir frutos. Presta atenção nisso, igreja. Jesus não se deixou impressionar pelas multidões, pois Jesus sabia que a grande maioria não receberia a palavra no coração e dali não produziria frutos. Em João capítulo 6, do verso 60 até o verso 71, apenas uma parte, do qual quando você pega todo o contexto do capítulo 6, Jesus vinha falando a respeito de que ele é o pão vivo que desceu do céu. Que se aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem dele, não comessem da sua carne, não bebessem do seu sangue, não poderiam ter parte com ele. E Jesus falava diretamente com uma comunidade judaica, do qual não estava compreendendo o sentido da mensagem. E para eles aquela mensagem foi extremamente ofensiva. E do verso 60 até o 71 de João capítulo 6, a Bíblia diz o seguinte: que os discípulos, que aquela multidão, todos deixaram Jesus. Aquela multidão olha para Jesus, olha um para o outro e dizem assim: duro é esse discurso, quem o pode suportar? Aquela multidão deixa Jesus. Aquela mesma multidão que viu a multiplicação de pães e peixes, mais cerca de 5 mil homens, só contando homens, fora mulheres e crianças. Aquela multidão deixa Jesus por causa da mensagem dele, por causa do compromisso que ele estava levando aquelas pessoas através da mensagem. Eles não suportam aquele discurso e eles abandonam Jesus. Aí Jesus olha somente para os 12 apóstolos que ficaram com ele. Jesus olha para eles e diz assim: e vocês, não querem ir também? Aí que vem aquele memorável discurso de Pedro, ou o memorável verso de Pedro, que olhando para Jesus diz assim: mestre, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos visto, e nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus não se deixando impressionar pelas palavras de Pedro, ele olha então para os apóstolos e diz assim: eu quero dizer que um de vocês ainda é o diabo. E o texto de João diz que ele estava se referindo a Judas Iscariotes, que o haveria de trair. Mas todos abandonaram Jesus. Dia Carson, no seu comentário de o livro de Mateus, ele diz assim, que esses que abandonaram Jesus são os chamados discípulos temporários. Aqueles que vêm são agradados ou sentem a alegria de um momento, mas não têm uma raiz, e logo eles abandonam, logo eles deixam. A Bíblia nos apresenta algumas realidades de permanecer na palavra de Deus e gerar frutos aparentes. Eu perguntaria para você: você tem entregue a tua vida para Jesus? João, Romanos 10, 19 tem se cumprido na tua vida, onde você com a tua boca confessou o Senhor Jesus, e no teu coração você creu que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e agora um será salvo, se cumpre na tua vida e o teu nome é escrito no livro da vida. João 1,12, a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas agora eu pergunto para você: quem é discípulo de Jesus? Porque não basta apenas nós dizermos: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo para herdarmos a vida eterna. Mas a vida de discipulado, uma vida com Jesus, não se resume a apenas confessá-lo como Senhor e Salvador. Vai muito além disso. Aquelas pessoas que procuraram estavam junto com Jesus. Talvez por um breve instante eles o aceitaram como filho de Deus, como aquele que estava realizando sinais, prodígios e maravilhas. Mas quando Jesus levou ao compromisso do discipulado, eles se afastaram. É aqui que se revela o verdadeiro discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? João capítulo 8, verso 31, verso 32 e 36, preste atenção nisso. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Jesus, ele é muito claro. João capítulo 8, é por lógica, vem depois de João capítulo 6, onde todos esses o haviam abandonado, e Jesus continua as suas instruções, e diz: ser discípulo não é apenas vir após mim, mas existe um negar-se a si mesmo. Ser discípulo não é apenas você me aceitar, mas ser discípulo é permanecer firme na minha palavra. Firme na minha palavra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:58, ele diz assim: amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. A Bíblia fala muito sobre nós sermos firmes, não nós sermos volúveis, mas termos uma firmeza. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus, ele estava construindo uma mensagem, ele estava construindo um objetivo, levando não somente os apóstolos, não somente aqueles que estavam seguindo ele, mas ele também estava construindo uma mensagem para nós no hoje: permanecer firme, firme na palavra dele. Aí nós seremos verdadeiramente discípulos. E quando Jesus coloca aqui sobre verdadeiros discípulos, quer dizer que existe falsos discípulos. E eu fico olhando para Jesus, todas as vezes que ele pregava, que ele levava as pessoas ao compromisso, e muitos, muitos e muitos, aos poucos o deixando, mas também muitos e muitos, compreendendo a mensagem, permaneciam aliançados com ele, firmes com ele. Assim como Jesus fala para aquela mulher samaritana em João capítulo 8, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, porque Jesus, ele quer colocar em uma conotação de que existe também o inverso, os falsos adoradores. O verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. Não é um adorador supérfluo, não é um discípulo supérfluo, que somente de um culto ao outro culto se coloca em adorar, se coloca em ouvir da palavra de Deus. Mas o verdadeiro discípulo, o verdadeiro adorador, ele tem uma vida de intimidade com o Senhor, que permeia dia após dia. Daí Jesus fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mensagem de Jesus, ela é poderosa. Porque permanecer firme na palavra, firme, nos faz verdadeiros discípulos. E agora nós vamos conhecer essa verdade. Enquanto nós nos mantemos firmes, nos tornando verdadeiros discípulos, nós vamos conhecendo a verdade, e a verdade vai nos libertando. Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E essa libertação nós vamos conhecer em nossas vidas a partir do momento que nós permanecemos firmes na palavra dele como verdadeiros discípulos. Não é temporário, é firme. Daí ainda Jesus fala no verso 36 de João capítulo 8: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Eu queria que você compreendesse totalmente isso. De uma vida com Jesus. É interessantíssimo a Bíblia. É fascinante as Escrituras. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros. Se o ministério de Jesus foi cerca de 3 anos e meio, e o apóstolo Pedro, junto com André, com Tiago, com Natanael, eles foram os primeiros a abandonarem algumas coisas para seguir Jesus, para se tornarem verdadeiros discípulos. É interessante que lá no finalzinho, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu se converteres, ajuda teus irmãos. 3 anos e meio, Pedro e os outros andando com Jesus não haviam ainda se convertido. A conversão, ela não é imediata. A salvação, ela é uma obra imediata em nossas vidas. Que nós fazemos da salvação algo que vai perdurar em nós. Nós então permanecendo firme em Jesus. E ao permanecer então firme nele, a verdade dele vai nos libertando. E aí entra a obra de regeneração em nossas vidas. Em João capítulo 3, Jesus encontra um homem chamado Nicodemos à noite. Um homem mestre na lei, príncipe em Israel. E Jesus fala assim para ele: se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é a obra da regeneração em nós. Ele fala assim, Nicodemos não entendendo. Ele diz: como pode um homem sendo adulto, alguém sendo adulto, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus se usava de uma metáfora. Daí ele olha para, Jesus olha para Nicodemos e diz: você sendo mestre em Israel, você não entende isso? Se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino dos céus. Quando você aceita Jesus, conforme Efésios capítulo 1 diz, o Espírito de Deus vem habitar em você. O Espírito de Deus que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito de Deus que dentro de você, habitando em você, começa a transformar a tua vida, se você permanecer firme na palavra de Jesus. Se você permanecer firme e constante, o Espírito de Deus começa a transformar a tua vida. Essa é a obra do nascer de novo, é a obra da regeneração. Esses é solo fértil e darão muito fruto. Esses é aquele que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você se sente livre das amarras desse mundo, livre dos conceitos desse mundo, livres do sistema pecaminoso desse mundo, então você pode ter a certeza de que a obra da regeneração se tornou eficaz na tua vida, porque você foi um solo que deixou a palavra, a semente da palavra, cumprir o bom propósito. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? Permanecer firme, permanecer constante, permanecer na palavra, permanecer no Senhor, permanecer na instrução dEle. E eu pergunto também para você: quem aqui ama o Senhor Jesus? Quem ama o Senhor? Em João capítulo 14, verso 21 e 23, Jesus diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Eu posso aqui na frente, como pastor, dizer: Jesus, eu te amo. Eu te amo pela forma como o Senhor se entregou por mim. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Mas esse eu te amo, Jesus, ele deixa bem claro: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele, e faremos nele morada. Quem aqui quer ser morada de Deus? Quem quer ser morada de Jesus? Então obedeça a palavra de Jesus. Você obedecer, guardar os mandamentos de Jesus, isso te faz uma pessoa que ama Jesus. Que nós possamos expressar com as nossas atitudes e não apenas com as nossas palavras. Hoje você vê muitos dizendo, eu amo a Deus. Você vê muitos dizendo, eu amo Jesus, mas não obedece à palavra de Jesus. Não cumpre com a palavra de Jesus. E eu quero, igreja, que você abra o teu coração para essa mensagem. Eu quero que você abra o teu coração para essa palavra. Eu quero que você abra a tua vida para essa mensagem. Jesus quer morar em você. Jesus, Deus, quer morar em você. Mas depende, sabe de quem para morar em nós? De você, de mim e de você. Em João 14, 15, Jesus diz assim ainda, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 1 João 5,3, nisto consiste o amor a Deus. Isso não é, nisso consiste o amor de Deus. O amor de Deus para nós é Jesus ter morrido na cruz para nos salvar, mesmo nós sendo pecadores. Esse é o amor de Deus. Mas ele diz assim, nisto consiste o amor a Deus. Qual é? Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus são pesados para você? Obedecer a palavra de Jesus, a palavra de Deus, é pesado para mim e para você? Quando a obra do Espírito é uma obra de transformação eficaz em nós, assim como Pedro, assim como João diz, não é pesado. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24. Para encerrar o sermão das bem-aventuranças, Jesus faz um comparativo com uma história. O sermão das bem-aventuranças abrange Mateus capítulo 5, 6 e 7. Uma das mensagens mais poderosas do qual foi registrado que Jesus deixou para nós. Daí para encerrar esse sermão ele diz assim, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ao homem prudente, que ouve estas minhas palavras e pratica. Ele diz assim no verso 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua ruína, grande a sua queda. Qual é o paralelo aqui? Aquele que ouve as palavras e pratica, estará com a sua vida, com a sua casa, alicerçado sobre a rocha. Aquele que, não, que somente ouve as palavras e não pratica, a tua vida pode estar alicerçada sobre a areia. E quando vier tempos difíceis, se prepare, porque a ruína será grande. E eu pergunto para você, as palavras, que palavras eram essas de Jesus? Que nós tínhamos que viver para estarmos bem estruturados. Que palavras eram estas? Você pode olhar, nós estamos no final do Sermão das Bem-aventuranças. Que palavras eram essas de Jesus? Em todo o sermão, ele vem colocando e ele inicia com as bem-aventuranças. Ele se inicia falando sobre o Macarius, sobre o feliz, sobre o abençoado, sobre o bendito, sobre o plenamente satisfeito. A palavra bem-aventurado significa isso. Uma pessoa plenamente satisfeita. Aquele que atenta para a palavra de Deus. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. E é interessante que Jesus fala assim, para aqueles que sofrem a perseguição, tem alegria e ânimo na perseguição. Aqui agora eu quero, por isso que eu li primeiro, esse comparativo do homem prudente e o imprudente. Para que nós possamos nos colocar no lugar e ver em que lado nós estamos nessa parábola também, ou nessa mensagem, nessa história ilustrativa de Jesus. Que terra nós somos também. Aquele que tem ânimo, alegria, passa com alegria e ânimo na perseguição, esse é bem-aventurado. Esse atentou para as palavras de Jesus e viveu essas palavras. Daí Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, continua falando: vós são sal e luz deste mundo. Nós fomos chamados em Cristo para fazermos a diferença neste mundo. Daí ele diz assim: a luz de vocês precisa ser vista por todos os homens. A luz, você não esconde ela de ninguém, é para ela ser vista. As boas obras de vocês é para ser vistas. O sal que somos nós, o sal desse mundo que ele fala, é para nós trazermos o tempero, o diferencial, o sabor para este mundo. Daí Jesus fala sobre justiça. E em Mateus 5:20 ele diz assim: se a justiça de vocês não sobressair a dos fariseus e escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Sabe o que é a nossa justiça sobressair a dos escribas e fariseus? Os escribas e fariseus, por tantas vezes, viviam uma hipocrisia. Daquilo que eles falavam, eles não viviam. Mas eles eram os mais zelosos da lei. E Jesus fala assim: se a justiça de vocês não exceder a deles, não tem como entrar no reino dos céus. Jesus nos leva a um discipulado de perto, a um compromisso sério. E não qualquer coisa. O mundo de hoje, a nossa sociedade de hoje, o nosso Brasil hoje, espera muito da justiça através de nós. Em um Brasil de injustiça, em um mundo de injustiça, aonde está a justiça através dos filhos de Deus? O que tem te corrompido? O que te leva para longe da palavra de Deus? Aonde está o sal? Onde está a luz? E olha só, em Mateus capítulo 5, verso 22, E isso é muito sério, igreja. E eu estou aqui para levar a palavra de Deus para vocês, para que vocês possam compreender ela. Jesus diz assim nesse sermão: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão, e aqui não diz, e qualquer que se irritar e chamar o seu irmão, diz assim, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, ou de raca em aramaico. Sabe o que significa raca? Inútil. Raca é um termo de desprezo equivalente a tolo, chamar alguém de tolo, inútil, imbecil, cabeça dura. Qualquer que chamar ao seu irmão de raca, de inútil, de cabeça dura, de tolo, de imbecil, será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. É esses que Jesus está falando depois ali. Se você ouvir essas palavras e você praticar, você será um homem que alicerçou a sua casa sobre a rocha. E pode vir qualquer coisa contra você, e você não vai se abalar, porque você vive esta palavra. Se algumas coisas têm te abalado, eu quero com essa mensagem levar você a se voltar a viver essa mensagem, a viver a palavra do Cristo. Daí Jesus ainda, ele continua falando e fala sobre adultério, fala sobre divórcio, fala sobre juramentos. Sabe como tem que ser as nossas palavras no nosso dia a dia? Sim, sim e não, não. O que vem, o que vai além disso, procede do maligno. A minha palavra para as pessoas tem que ser sim, e eu tenho que cumprir o meu sim. As minhas palavras têm que ser não. E não o meu vocabulário envolto em algumas coisas que pode passar e proceder do maligno. E é interessante que, voltando sobre quando Jesus fala de não matar, os antigos falam: não matarás. E ele diz: mas qualquer que matar será réu de juízo. E sabe o que diz em 1 João capítulo 3, verso 15? Que qualquer que odeia o seu irmão é assassino. Se eu odeio alguém, a ótica de Deus, eu não preciso ir lá e empunhalar alguém, matar literalmente, para ser julgado por assassino. Mas se eu odeio alguém, a ótica divina, odiar alguém me faz homicida, assassino. É a palavra de Deus, é o texto bíblico. Jesus continua dizendo e falando sobre vingança. E a Bíblia diz que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundícia. A justiça do homem é como um trapo de imundícia, porque nós temos um conceito errado de justiça. Nós queremos fazer justiça por nossas palavras ou pelas nossas próprias mãos. E nós medimos a pessoa dentro de uma ótica humana, falha e errante. Daí a Bíblia, Jesus fala assim: na lei estava olho por olho e dente por dente. Veio, foi. Deu, também vai levar. E Jesus fala assim: se alguém bater na esquerda da tua face, dê também a direita. Não revide. Cuide com o que você fala, cuide com as tuas palavras. Ele diz assim: antes de você querer tirar o cisco que há no olho do teu irmão, olhe para a trave que está no teu olho. Esse é o sermão das bem-aventuranças. Essa é a mensagem que Jesus começa, ou uma das mensagens que ele começa o ministério dele, levando os discípulos ao discipulado, levando eles ao compromisso. Por isso que ele diz, e nós levamos essa indagação: Quem é verdadeiramente discípulo de Jesus? Quem ama Jesus? Jesus fala assim: ame os vossos inimigos. Você ouviu na lei: ame o teu próximo. E ele diz assim: ame o teu próximo e também ame o teu inimigo. Se ele pede para você caminhar uma milha, caminhe duas. Mas ame ele. Não maldiga, não fale mal dele, diz o texto. Não fale mal, mas bendiga. Fale bem. Jesus diz assim: ore por ele. Amai vossos inimigos, bendizei-vos que maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Fazei bem aos que vos odeiam. Isso é viver a palavra. Isso é ter uma vida alicerçada sobre a rocha. Vai vir o que for sobre a tua vida, se você andar, viver, cumprir essa palavra, nada vai te abalar. Daí João diz assim: os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados. Mas se nós deixarmos o Espírito de Deus trabalhar em nós, não será pesado essas coisas. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E não apenas te odeiam, falam mal de você, mas te perseguem. Ore por eles. Abençoe a vida deles. Orai por eles. E Jesus continua e fala assim: ajuda os necessitados. É um sermão completo. Ajude os outros. Cuidado com as preocupações da vida. Cuidado com os tesouros aqui nessa terra. Atente para o tesouro no céu, do qual a traça e a ferrugem não consome. Cuidado em muito tesouro nessa terra, e você não tem tesouro no céu. Cuidado com as preocupações daqui. Ajude os outros. Ore, fale com o Senhor. E quando ele diz assim: e quando você jejuar, não faça como os hipócritas. O hipócrita, quando ele jejua, ele fica com cara de quem jejuou. Quando aquela pessoa fica mostrando para os outros que jejuam, cuidado com o hipócrita. Aquele que jejua, deve jejuar para o Senhor e não para mostrar para os outros que está jejuando. Não ajunteis tesouro na terra, a traça e a ferrugem consome. Não andeis cuidadosos com o que haveis de comer ou o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem o que haveis de vestir. Olhe para as aves do céu, o Senhor cuida delas. Olha para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como elas. Quanto mais o Pai Celestial não vai cuidar de vocês, homens de pouca fé. Viva a palavra. Cuidado em julgar o próximo. Persista na oração. Peça, busque, bata. E Jesus, ele vai falar ainda e diz assim, depois de falar todas essas coisas, ele diz assim: a porta, ela é estreita. A porta que leva para a vida eterna, ela é estreita, e poucos a encontram, poucos vão passar por ela, porque essa porta é uma vida de renúncia. Você não pode levar coisas junto, a porta é estreita. Ele diz: larga é a porta que leva para a perdição, é larga, e ali pode tudo, e você pode levar tudo, e ali você pode de tudo. Em Tiago capítulo 1 verso 22, a Bíblia diz: tornai-vos pois praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Quando eu não atento para a palavra de Jesus, quando eu não pratico essa mensagem, a minha casa está alicerçada sobre a areia. Tanto o homem prudente como o homem imprudente, os dois tiveram o mesmo investimento na casa. A palavra era a mesma. A diferença foi a ruína. A diferença é que todo o investimento foi fora. Todos nós somos provados na fé. Ninguém está isento de ser provado na fé. Em Tiago capítulo 1, verso 2 e 3, Tiago diz que nós somos provados. E é motivo de alegria nós sermos provados, para que gere em nós a paciência, a perseverança. Todos somos provados. E o apóstolo Pedro diz que é importante nós sermos provados, para que nós sejamos refinados como o ouro. Sabe o que é a prova? É essa figura de você ir na escola. E a professora passa para um aluno o bimestre inteiro a aula. E ele está ali ouvindo a professora, mas somente ouvindo. Daí chega o dia no final do bimestre que vai ter a prova. Mas tudo o que ele ouviu, ele estava apenas de corpo presente. Mas ele não atentou para as palavras do Cristo. Ele não atentou, não viveu. A figura é, se o aluno não atentou para a palavra da professora, no dia da prova, ele não vai conseguir ser aprovado. Você pode passar a semana inteira ouvindo da palavra de Deus, o mês inteiro, o ano inteiro, mas o que vai revelar a prática da palavra na tua vida é quando vem desafio sobre a tua vida, é quando vem tempestade sobre a tua vida. Jesus falou: no mundo você vai ter aflição, mas se você vive a minha palavra, você vai ter um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Tiago diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como ele era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado em tudo o que faz. Se você anda na palavra, se você obedece à palavra, podem vir desafios, lutas, você está firme, você vai ser bem-aventurado. A mesma palavra, Macarius, você será alguém transbordante em tudo que você fizer. E isso leva ao ápice das palavras de Jesus, quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que adianta eu dizer Senhor, Senhor, e não fazer a vontade, não obedecer os mandamentos, não viver nesta palavra? Do que adianta? E para encerrar, o fruto é a prova da verdadeira prática da palavra de Deus. A evidência de você amar Jesus é você obedecer os mandamentos dele, viver a palavra dele. E o fruto é a verdadeira prática da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. O fruto inclui santidade. Romanos 6:22, a Bíblia diz: agora porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por a vida eterna. 1 Pedro 1:16, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Hebreus 12:14, buscai seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você não buscar se santificar, ser imitador de Deus, como está em Efésios 6:1, não verá a Deus. Essa é a palavra de Deus. O fruto, um solo que gera fruto, muda caráter. Gálatas 5:22 diz assim: o fruto do Espírito. Você é o solo, a semente é a palavra, e o Espírito de Deus gera o fruto. E ele fala assim: o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz: e contra essas coisas não há lei. O fruto leva a prática de boas obras. Colossenses 1:10, a Bíblia diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para que para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor. O fruto faz parte dos verdadeiros adoradores. O fruto faz parte de uma vida de mudança de caráter, de uma verdadeira prática da palavra de Deus, de alguém transformado. E o fruto também faz parte de um verdadeiro adorador. Hebreus 13:15, a Bíblia diz: por meio de Jesus, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, sempre. Não é num domingo ou no outro domingo, não é num culto ou no outro culto. Por isso que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Ele fala assim: sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando você está adorando, você está confessando o nome do Senhor. Isso te torna um verdadeiro adorador. Fruto do Espírito na tua vida, fruto dessa semente plantada em um solo fértil. Amada igreja, Jesus, nessa parábola, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus, ele não impõe nada sobre você, ele te dá uma direção. E se você quer viver nessa palavra, ele te leva a um compromisso. Quer ser um discípulo dele, te leva a um compromisso. Viva essa palavra. Ele diz assim: olha, aquela semente que cai à beira do caminho e que as aves comeram, é alguém que, não entendendo a mensagem, o maligno arrebata o que foi semeado no seu coração. Toda a palavra de Deus, ela toca o nosso coração. Mas se você não abrir esse coração, o maligno entra agora ou daqui a pouco e tira essa palavra do teu coração. Isso fala de um coração endurecido. E uma terra dura, ela tem que ser arada. Ela tem que ser mexida, aquele solo. Daí Jesus, nessa parábola, ele diz assim: e o que caiu em pedregais é porque não havia terra bastante e logo nasceu, mas a terra, ela não era funda. Jesus fala: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e a pessoa recebe como? Com alegria. A pessoa fala assim: é isso que eu ouvi agora, é essa palavra, eu vou viver isso na minha vida. Ele fala assim: é pedregal, tem pouca terra. Por quê? porque logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, logo abandona. Isso fala de um ouvinte emocional, de um ouvinte ou de um coração superficial. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Sempre vai gerar fé no teu coração a palavra de Deus. Mas como está o teu coração para receber essa palavra? O maligno vai arrebatar essa mensagem? O sol vai queimar porque não tem raiz, ou seja, recebeu com alegria, é isso mesmo. Mas amanhã vem qualquer desafio na internet, no trabalho, em casa, qualquer confronto, e você diz assim, eu já não creio em mais nada. E o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Se você está preocupado com coisas mundanas, o teu coração pode estar abarrotado de coisa, e é como uma palavra entre os espinhos, sufoca. É tanta coisa no dia a dia, é tanta coisa para conquistar no dia a dia, que a palavra é sufocada e não gera coisa alguma. Eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite.